Patati. Eu sou o Patatá. Essa diferença nós vamos te mostrar. Eu sou o Patati. Eu sou o Patatá. Atenção, pra você não se enganar. Eu sou o Patati. Eu sou o Patatá. Essa diferença nós vamos te mostrar. Eu sou o Patati. Eu sou o Patatá. Atenção, pra você não se enganar. Azul é a cor do meu chapéu. Meu cabelo foi pintado com pincel. Ei, meu amigão, olha eu aqui. Eu sou o palhaço Patati. O meu cabelo tão bonito e amarelinho. De chapéu verde eu vou me apresentar. A diferença entre nós dois nós vamos te mostrar. Eu sou o palhaço Patatá. Eu sou o Patati. Eu sou o Patatá. Essa diferença nós vamos te mostrar. Eu sou o Patati. Eu sou o Patatá. Atenção, pra você não se enganar. Toda branca é a minha fantasia. O meu rosto tem o azul da alegria. Meu sapato azul e branco é o maior que eu já vi. Por isso é que me chamam Patati. Meu rosto mais parece um pimentão. A camisa tem vermelho de montão. A minha calça é verde, meu sapato vermelhão. Vermelho é a cor do coração. Agora você sabe quem é o Patati. Agora você sabe quem é o Patatá. Não vá se esquecer, não vá se enganar. Eu sou o Patati. E eu sou o Patatá. Eu sou o Patati. Eu sou o Patatá. Essa diferença nós vamos te mostrar. Eu sou o Patati. Eu sou o Patatá. Atenção, pra você não se enganar.